Oh, Nuno! Sim! Sabes o que é que diz um peixe claustrofóbico para outro? Não! Estou com falta de água!